Eu preciso te olhar e ter forças pra falar que já foi o bastante. Tivemos nossa chance, te dei todo o meu amor, mas você não quis cuidar. Desprezou os meus sonhos, fez meus dias tristonhos. Eu sinto no ar teu cheiro e prefiro não lembrar o que vivemos, pois ainda te amo. Me diz onde está você além de aqui dentro de mim. Eu só sei dizer, eu ainda amo você. Você não quis cuidar, desprezou os meus sonhos, fez meus dias tristonhos.